3601 para o pushback e acionamento. Que a dúzia autorizada, chame táxi 3601. Trabalhamos. Taxi 331-3601, 173 a bordo, 4 horas, alterna o Galeão. 3601, táxi aprovado via pátio principal em Índia, ajuste no 010. Quando pronto para decolagem, chame outra vez o TAM 3601. Pátio Índia, me puder chamar a pronto da 3601. Para decolar, o T3601. O 3601 autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 320 graus com 02 nós. A linha decola no zero, T3601. 3601, no decolado 158, chama agora o controle de Salvador em 119, decimal, correção, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, que eu sou o Golf Uniforme X-Ray. Golf Uniforme X-Ray, prossiga. Uniforme X-Ray, solicito autorização de reboque da posição 2 lima do pad 3 para a posição 7 do pad principal. Gente, Golf Uniforme X-Ray, por gentileza, faça essa solicitação na frequência 121, decimal 1. Ok. Uniforme X-Ray, escuta. Uniforme X-Ray, ao solo Salvador. Uniforme X-Ray, ao solo Salvador. Então, bom dia, Lutan, Mike e Alfa Bravo. Alfa Bravo, por gentileza, para reboque, chame 121 decimal 1. Ok, senhor, obrigado. Roxinha 6251, bom dia, informação em curso Golf. Para Guarulhos eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. Roxinha 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via Brasil 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5432, Roxinha 6251. Muito bem, primeiro que eu ouvi falando saída da El, transição Motiva, sem colocar o Leda no meio, mas vamos lá. Estamos autorizados então para Guarulhos, no 360, decolando da 10, curva direita, uniforme do Lu 10 até Taubaté, a saída da El, transição Motiva. 1208 é o controle de saída, transponder 5432, temos a informação Golf copiada, Oxané, 6251, está na ponte 5. Protegimento correto, Oxané 6251, somente avançando a saída da El com a transição Motiva, leva a Leda do meio, senhor. Saída da El, transição Motiva, é da El, Leda, Motiva, com as exceções de nível da carta. Chame por o pushback acionamento no portão 5, Oxané 6251. Eu sei. É exatamente o comentário, a saída é da El, portanto são ótimas. Perfeito, obrigado. Vai, tudo bem. Sou bom dia, Lutan, Mike Alfa Bravo. Mike Alfa Bravo, bom dia, prossiga. Solicitação de reboque da remota do quadro principal 112, para o fim do número 9 do quadro principal. Muito bem, o Mike Alfa Bravo está na remota do pátio principal, que é um reboque para o portão 9 do mesmo pátio, é isso? Positivo, senhor. Livre, chame ao término, Mike Alfa Bravo, mantendo escuro bastante. Ok, obrigado, mantendo escuro. Solo, gol, gol, Nippon X-Way. Uniforme X-Ray, confirme, do pátio 3 para o portão 7 do pátio principal, é isso? Positivo. Posição 2 Lima do Pátio 3 para a posição 7, Pátio Principal. Tem só um minuto para o início do reboque, o Golf Uniform X-Ray. Estou aguardo. Poxa, na 6251, é o solo Salvador? Prossiga, 6251. 6251, tem alguma previsão de quando vai pedir para o pushback, senhor? É por causa do reboque do Golf, com certeza não vai ser agora não, vai levar mais uns 15 minutos só, no mínimo. Opa, ok, obrigado. Golf Uniform X-Ray tem autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Golf Uniform X-Ray. Ok, o Uniform X-Ray tem que entrar no reboque. Box, muito obrigado, bom dia. Copiado, Bravo, obrigado, bom dia. X-Ray, confirme, pronto para ingresso no pátio principal. Vivo, informa X-Ray, adentrando o pátio principal. Livre ingresso até o portão 7, mantendo a escuta constante, chama o término Golf, Golf Uniform X-Ray. Informa X-Ray, 7. Fala, Salvador, bom dia, Azul, Alpha X-Ray, Bravo. Alpha X-Ray, Bravo, bom dia, prossiga. Autorização para gira de motor parte 3, a infraero está ciente, serão por 10 minutos, marcha lenta. Ciente do giro de motores Alpha X-Ray Bravo, chame ao término. Chamará, obrigado. Dois Salvador, bom dia, Gol 9063, estabilizado, ILS X-Ray da 10, baixar travado. Bom dia, Gol 9063, tráfego avistado, ajuste no 010, pouso autorizado, pista no 0, senhor, vento calmo. 10, vento calmo, autorizado, pouso 9063, obrigado. Pushback, acionamento 5. Portão 5 aprovado, chame pronto para o táxi, o chame 625. Camarão para o táxi, Golf Uniform X-Ray, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. No solo aos 24, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. Próxima direita, ao solo 121, Gol 906. Bom dia, Gol 9063. Gol 063, bom dia, autorizado Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette. Autorizado Alfa, reportaria para ingresso Juliette, Gol 906. Acionado com o POB ET 166, está com 4 horas e 30, alternativa Galeão para o táxi. 251, 166430, Galeão, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera da pistola 0, ajuste no 0 no 0, chame quando pronto no ponto de espera, torre 1895, 6251. Pátio Índia, 2954, obrigado. Observando o Airbus da Avianca, iniciando agora o táxi, autorizado ingresso na Juliette, portão 612, voo 9063. Você vai observar o Airbus da Avianca, depois Juliette, portão 612, voo 9063. Salvador, o azul Alpha do Cedrap. Interno de cheque. Positivo, senhor. Muito obrigado e bom dia. Teste o LG. Autorizado alinhar e decolar, pistola 0. O vento agora é variável com 2 nós, 360 graus, ajuste no 0 no 0. Autorizado alinhar e decolar, 625 na frente do vento e 1010. Preciso confirmar, me chamou o Bravo Vitor Tango? Copiado Bravo Vitor Tango, eu já tenho aprovado 200. Gostaria de recordar o 200, copiou 200. Gente, eu vou recoordenar o 220, então Bravo Vitor Tango, aguarde o posicionamento. Confirme, pátio 5 e decola da pista 17, é isso? Pardon 7, agora de configuração Bravo Vidadão. Colado aos 3-0, chame agora o controle de Salvador em 120 do Small 8, bom voo. 308, obrigado. Meu Bravo Vitor Tango, pronto para a quadra? Bravo Vitor Tango autorizado para Serra Novembro, Bravo Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 220, decola a pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo direto, controle 120 decimal 8, aciona 5433, Papa Romeu Bravo Vitor Tango. Protegimento correto, Bravo Vitor Tango, livre acionamento, chame pronto para o táxi, confirme, 04 PV. Bravo, Vitor Tango, táxi aprovado, chama a interseção. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 0. Continue a aproximação. Reporte quando com o trem baixo travado pela operação de pouso, Sideral 9972. 1010, recontato para o trem baixo. Vitor Tango, alinha e mantém pistão do 7, chame pronto para decolagem. Sideral 9972, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, ajuste no zero no zero. 9972. Vitor Tango, vento calmo, ajuste 1-0-1-0, atento ao estrito do lenço do Boeing 737-400 do Sideral, que acaba de cruzar o seu cruzar a pista, tem livre decolagem da pista no 7, vento calmo. Sideral 9972, no solo os 42, libere pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Bom dia, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 9972. Chama agora o controle em Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, grato ao trabalho.